Claro, fi. Olha o que ele foi calcular, cara. Mas pô, nessa idade tá tinha muita coisa pra fazer, hein? Eu sou do fim do mundo. No interior. Acre. Interior. Do Acre? De São Paulo. Do estado de São Paulo. Uma cidade chamada Botuporanga. Tá, nossa, velho. Parece nome de remédio, velho. Já ouvi falar, já ouvi falar. Vi que Vaporanga. Já ouvi falar mesmo, tá zoando? Não, já tá. Ouvi falar, já ouvi falar. Tá. Eu não. Vou fingir que eu acredito. Só se foi da micareta, aí até tá. É, exato, foi essa não. Micareta, velho. Não, todo mundo aqui é. Tem. É, o ainda. Véio, micareta. Só dá pegador aqui, né, velho? Galera que sai na micareta, pegar geral, né, velho? Dá as ideias na linha. Cara, né? O Thales tem. Naquele salão, pegar um bronze, beber a birita, é isso aí, galera. Só dá pegador, né? Pegar uma batata e beijar as negras lá na minha. Ficar com o bração sarado de fora, né, velho? Tipo, Alexandre Frota, assim, com o coração pra fora. No Revelation, então. Revelation. Galera, loca linda. Ai, ai. Então, né, vamos para o finalmente, né, pra a entrevista em si. Dar início aqui. A entrevista, velho. Droga. É, a entrevista. Começar aqui a entrevista perguntando pro Thales. Thales, já que a gente entrou nesse assunto assim de quando você começou a jogar e tal, você pode dizer como você começou a jogar RPG? Assim, como você conheceu os fóruns de RPG? Foi assim. Colocou no Google, velho. Eu comecei porque eu frequentava o fórum harry.com.br, que é de Harry Potter. E aí, lá eu vi um anúncio de um fórum de Hogwarts, né? Daí eu entrei lá. Só que era aquele estilo de post de duas linhas, com sentimento entre asterisco, essas coisas. Não muda muito hoje em dia, não, né? E através dele eu conheci o Fórum Central, que não sei como o cara teve a cara de pau de anunciar um fórum daquele no Fórum Central. Qual que era o fórum desse primeiro fórum aí, velho? Chamava Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Que original. Pois é. Né? Dá pra escrever um livro sobre isso, né? Então, através do... Então, através do Fórum Central, eu conheci o RPG Dissendium, que é o Cap já jogou com a administração deles, o Rikto Sempra. Era essa equipe, tá. Praticamente. Cap conhece bem. Então, quer dizer que os responsáveis... Por você aparecer no fórum, fosse os criadores do harry.com.br, não sei quanto, é. Caralho. É. Que merda. Nossa, A Narcissa vai mandar uma carta bomba pra todos eles. Tá, pode deixar. Vou avisar eles, pra eles ficarem espertos. Tá certo. Me diz. Quer dizer, então, deixa eu... Dali. Não, pode falar. Quer dizer, então, que o teu irmão não teve nada a ver com isso. Eu tô sabendo que o teu irmão é uma fruta e que ele também joga RPG. Quer dizer que ele não teve nada a ver com a sua inserção no mundo dos RPG de fora, véio. Na verdade, eu que tenho a ver com ele entrando no mundo dos RPGs. Não acredito! Não! Eu que convidei ele pro RPG de frente. Mamãe já dizia que é uma maçã podre, sempre contamina o resto, né? A minha mãe não falava assim não, né? Ela falava que uma maçã sempre caía longe da árvore, né? É, tem essa, né, Dodo? É que a minha era mais grosseira. E tem a maçã que cai na cabeça do Galileu, velho. Newton. Galileu. É, Newton, Galileu, Galileu, sei lá. Caramba. Putz. Puta que pariu. Ah. Ah, mas aposto que caiu na cabeça do Galileu também, velho. Ah, pô, foi a maçã, ela foi arremessada, né, pra muito longe, né, pra ganhar na cabeça do Galileu. Por quê? Ah, por quê? Porque... Porque ué, sim! Continuando aqui, né? Thales, vamos... Lá. É. Pera aí, mas o irmão dele é uma maçã ou limão, velho? Limão. Azedo, né? É. Podre. Não, podre não. Podre não. Ainda. Azedo, talvez. Thales, então, uma coisa. O que te inspira para escrever? Me conte aí, você ouve alguma música? Você tem, né, algum livro que você às vezes dá uma olhada e tira algo de lá para poder escrever? Então, quando eu vou escrever, o que eu faço para me inspirar é... abrir o Word, encarar a tela do PC e pôr a cabeça pra funcionar. Sei. E só. Escreve tudo que vem à mente, então. Você vê e aí vai só depois. Não, eu escrevo tudo que vem à mente, o que eu posso fazer com o personagem naquela situação. Então eu... dou uma... arrumada, porque sempre sai alguma coisa ruim. Não sai tudo bom. Porque eu não sou J.K. Rowling, não sou J.R. Tolkien. Se bem que nem ele, na né? Na verdade é porque você é noob. Porque você é noob, por isso que não sai tudo muito bom. Então tá. O campo é a sinceridade em pessoa, cara. Ai, ai. Então tá, né? Vou... vamos dar prosseguimento aqui, né? E, sim. Thales, qual foi, assim, você participou de vários fóruns e tal, e você poderia dizer assim pra gente, qual foi o fórum ou personagem que marcou mais até agora? Se puder falar fórum e personagem, seria legal. Assim. Olha, o fórum e o personagem que mais me marcou foi a Mona Sex. Oi. No Futurex. Até rimou, hein, velho? Por quê? É... o quê? Até rimou. Então... porque... foi com ela... que eu comecei a postar decentemente. Porque antes eu era... Flooder, de verdade. Eu não postava... com... qualidade. Meus posts eram piores do que eram hoje, do que são hoje, por incrível que pareça. Não, jura. Que tristeza, velho. Então, coitado do Paulinho da Ana, velho. Não, mas não era tão tenso assim, era só tenso. Mas essa Mona era um personagem seu ou era de alguém? Personagem meu. Spain. Ah. É. Quem foi que escreveu o Marco Daniel, velho? Não, o nome foi uma cópia, porque eu usei a Mila Kunis, que fez a Mona Sax no filme do Michael Stein, entendeu? Bem, e ela tocava sax, velho? Não, isso não. Eu tocava sax, tocava ai, outra coisa, meu Deus do né? céu. É. Não, ela não tocava, não. Ela tinha quem fazer se... Oi, quê? A gente já entendeu, né? Meu Deus, cara. Thales já tá começando a mostrar o seu lado random aqui pra gente, né? Seu lado NC17, vai lá. Então, fora eu gostaria... eu não gostaria que o Futurex voltasse ativa, porque ele ainda tá ativo.

Não, eu não fico de castigo, eu só fico... Fiquei de castigo, tirei no teu bosta e o papai não quer que eu jogue RPG mod. Ah, eu já conheci não. Gente que ficou. Aposto, de castigo. Aposto que a frutinha do irmão dele dedurou ele, velho. Aposto. Putz. Deve rolar disso, né? Não. Vou contar não. Pro papai. Ele nem que mora aqui. Fez um personagem que usa drogas, né? Que sorte, velho. Ó, achei que ficar... você morava num pomar. Vai ficar nossa. Puto, hein, nossa. Você não faz ideia. É. Eu uso drogas? Quem que é o meu personagem não pode usar? Não. Que? Né? Tá bom, né, velho? Revelações no Fórum Cast, galera. Isso aí. Caramba. Próxima hein? Pergunta. Que? Que tal isso? É brinco. Fazendo daquela. Não uso drogas, não. Fazendo aquelas perguntas que normalmente fazem pra Miss Universo, Miss Brasil. Se tivesse lá. o poder. Se tivesse poder de mudar uma coisa nesse mundo RPGístico, o que você mudaria assim? E por quê? Nossa. Essa é meio difícil. Eu mudaria. Na verdade, eu excluiria os chamados administradores arroz, que criam um fórum e 2 semanas depois, ou 1 dia depois, que eu já vi isso acontecer, vão lá e simplesmente fecham o fórum. Putz. Nem lutam pra manter ele em pé. Isso que me deixa puto e é isso que eu... mudaria no mundo RPGístico, tiraria esses administradores que não tem peito pra manter um fórum até a última chance, sei lá, o que, que eu poderia dizer aí, até o último minuto. Beleza. É isso aí, gente, por isso não façam fórum. Não abandone os fóruns, né, porra? É, não faça fórum de foda, né? Não, não é isso, não é isso. Faz o fórum. Mas pensa nele, né? Acabar antes. Com o programa, né, velho? Ademal virou. Não faz isso. Ademal virou podcast, ele já quer acabar com o assunto que a gente divulga aí, né, toda semana, velho. Brincadeira. Não, velho, não é esse o problema. O problema é a pessoa que faz o fórum em 2 dias, aí. 2 dias depois dela lançar, ela vai lá e fecha porque tá cansada do fórum. Porque... imagina se ela passar uma semana pra fazer o fórum, né, velho? Vai ficar cansada muito mais rápido. Manda uma semana depois, né? Aumenta a expectativa. Ai, tá bom. Então, Thales, você tá administrando o Ethereum, né? Que já falou e tudo mais. E você já administrou os fóruns antes? Não, o Ethereum foi o primeiro onde eu administrei. Antes eu era só player mesmo. E assim, você. Como tá sendo assim, a experiência de administrar fórum agora, né? Marinheiro de primeira viagem e tal. Pra você, assim, que é tudo novidade, né? Como é que tá sendo essa experiência? E se você se inspira em alguém nessas horas, assim, pra. Aprendendo muito. Tô aprendendo. Mas cansa. E. Ih, vai largar o fórum. É, né, véi? Não. Vira de administrador aí, não. Todo mundo fala que cansa, véi. Mas não vou sair do fórum porque cansa. Senão a gente já teria desistido da escola, já teria desistido de casa. Tá morando de é um outro nível, né, de... Eu desisti de faculdade... Mas eu não vou desistir de um fórum porque cansa. Tá aí, velho, muito maduro da sua parte. É, tanto é que você tá aí, né? Senão você já tinha abandonado a gente faz tempo. E o duro é que eu nem sou tão... presente quanto os outros administradores. Então tá. Luiz, você tem mais alguma pergunta pra fazer? Não, e eu esqueci de responder a parte de inspiração. Ah tá, responda. Eu me inspiro

Adoro. Tem que falar a linguajar da galera, né, velho? Que esse se dá bem, né, velho? É isso aí, velho. E seja rano, seja rano. É nóis na fita e os braços. É, seja rano, que aí você ganha o Oscar de mais foda, né, do fórum. É isso aí. Isso mesmo. E pra finalizar, cara, dá aí uma palhinha aí, manda seu recado aí, cara. O que você quer falar aí pra galera, pra sua participação. Shows. Seus shows aí, suas habilidades artísticas. Dá o seu recadinho final aí de fim de entrevista pra galera. Ó. www.z7.envisionfree.com/ethereumpokémon. Entra lá, falou. Ainda bem que essa parte ia ser cortada, né? Edição, pô, já, edição, a gente não tem que cobrar a comissão de jabá, porra. O Tique é administrador, não faz propaganda. É, bom. Mas o Tique é politicamente correto. Tá dando tchau aqui pra galera. Falou aí. O Tati tá dando tchau aqui pra galera, né, velho? Porque eu ainda tenho que dar um recado antes da gente ir embora. Que é o seguinte, galera. Depois aí do nosso concurso aí de novos podcasters, a gente começou a reformular aí um novo formato pro programa. Provavelmente eles não vão ser esses tão extensos assim que nem eles vinham sendo. A nossa ideia era talvez fazer algo mais dinâmico, fazer diversos programas mais curtos e com algumas temáticas diferentes. Então a gente já preparou aí grande parte da próxima fase do programa. O Anarquista Verde e a Devon tá aí com a gente nessa próxima etapa. Então aí a partir da semana que vem, algumas mudanças no blog e provavelmente o próximo programa aí já... novidades e diversos quadros novos aí pra galera. Despeçam aí. Se quiserem dar o contato aí. Tudo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Queria agradecer o pessoal que votou lá na enquete lá. Que eu até fiquei surpreso, assim, pelo fato de ter vencido aquela enquete, porque eu não sei lá. Não era lá muito. Não. Sou famoso, né? E aí, quando eu vi. Foi lá que fizeram lá random. Na frente, depois. Ah, você que pensa, tá ligado. E aí, eu só queria agradecer esse pessoal aí. E também ao pessoal, né, do Fórum Cast, que lá na. Obrigado. Acabou por me escolher. Bom, vou deixar aqui o contato. Também queria, bom, né, agradecer. Né, deixa eu agradecer também, por favor. Deixa eu agradecer. Eu queria agradecer também o pessoal que votou em mim, né, também. Queria agradecer o pessoal que votou na artista também. Também estava torcendo por ele, votei nele também. Né, e agradecer o pessoal do Soundcast também, que me deu essa oportunidade. A louca. E queria agradecer ao Otávio pela participação, né. Eu não devia, mas... A gente tem que ser educado de vez em quando, né? Fazer a bota no dia. E é isso aí, galerinha. Gostei demais estar aqui. No próximo programa estaremos aí novamente. Valeu. Bom, vou deixar o contato aqui. É o nosso blog, quem quiser visitar lá. Está os programas. É o forum-cash.blogspot.com. Quem quiser seguir a gente no Twitter... É twitter.com/forumcast. E quem quiser mandar um e-mail aí com as suas sugestões, aí na próxima fase do programa sua participação será muito importante. É o contato@fcast.gmail.com. Então é isso aí, galerinha. Até semana que vem. Fui!